Bom, a Federação Angolana de Patinagem e o Oliveira Hospital têm estado a trabalhar num protocolo em que, em princípio, nós indicamos alguns jogadores que queremos potencializar dentro do Campeonato Português, já que o Campeonato Português, mesmo da 3ª Divisão, tem muito mais rotatividade que o nosso. E nós precisamos potencializar as nossas seleções. 90% dos nossos atletas que fazem parte da seleção A estão em fim de carreira e nós queremos manter os níveis. E mantendo os níveis, queremos começar a projetar os atletas para um campeonato mais competitivo. Um dos campeonatos mais competitivos do mundo está em Portugal. Eles entram pelo Oliveira Hospital, depois, quem sabe, vão se ingrando, vão formando-se desportiva e socialmente, e assim ajudamos também os jovens a progredir na vida profissional. Acaba por ser vir só ao Oliveira do Hospital ou vem ver mais atletas a nível do país? Bom, nós estamos com um protocolo com o Oliveira do Hospital. Temos muito boas relações com o Oliveira do Hospital e estamos abertos a todos. Mas as condições apresentadas pelo Oliveira do Hospital nos satisfaz. Então pensamos ter parceria em princípio com o Oliveira do Hospital e que os outros depois venham recolher o nosso produto no Oliveira do Hospital. Josemar já é um jogador de seleção. O objetivo é também captar outros jogadores angolanos que estão em Portugal. Sim, em Portugal e não só. O nosso projeto, nós temos uma fornalha de jovens muito alta em Angola, mas temos muito poucas equipes de sénior. Então, para não perder essa qualidade, estamos a trabalhar com o Oliveira do Hospital. O ano passado já trabalhámos também com o Turquel. E a ideia é começar a projetar esses atletas nos campeonatos portugueses para os potencializar e dar maior endurance e melhor experiência.